quando quero aprender teu sorriso bom. Faz tanto tempo que te espero, espero alegria, esperança, sou dessa mistura que me tenda. Aprendi na partida, ah, ah, usa tamanha que me alindo lenta a seguir nessa vida, ah, ah. Lamba, lambê, lambada, te querer ter, está sempre lá. Lamba, lambê, lambada, te querer ter, está sempre lá. Bota do Caribe, tio, Brasil, Cuba, Tatirica, e do Caribe esse swing bom, a saudade de quem fica. Lamba, lambê, olha a rocha, te querer ser, está sempre lá. Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah. Te querer ser, está sempre lá.